tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um 100%. Então, tudo bem por aí? Eu espero que sim, faço votos de que sim e faço votos de que a vossa sexta-feira, se está boa, que fique muito, mas muito melhor. Eu, pelo menos, vou fazer tudo para que isso aconteça. Vou-vos trazer grandes músicas, grandes recordações, vou-vos trazer também alguns espetáculos, hoje não há tantos, já estamos a caminhar para o inverno, ou pelo menos para aquela época de trabalho em que já não há tanta disponibilidade para ir a concertos e, portanto, os concertos agora são menos. Mas nós cá estamos, ainda assim, para vos informar daquilo que há, ou pelo menos daquilo que temos acesso. Ora, aquilo que temos sempre acesso é à grande música e essa vai começar já de seguida. Primeiro com a música de Peter Eller, Big Love, é como se chama a primeira melodia que vai escutar nesta edição. Logo depois, as Non-Stop trazem-nos Ao Limite Eu Vou. Elas que venceram um programa de televisão, juntaram-se, fizeram um grupo, mas depois separaram-se. Ao Limite Eu Vou, foram ao limite e não aguentaram. Pronto, a vida é assim mesmo. Logo depois, ficamos com Groove Coverage, God Is A Girl. Será? Por isso é que o mundo está como está. Estou a brincar. Estou a brincar. Não. God Is A Girl, possivelmente. Não sabemos. Não é? Bom. Vamos então ficar com mais música. Depois somos Groove Coverage. Espero que ninguém me leve a mal. Estou a brincar, como é lógico. God Is A Girl. E para acabar, Pats and Small, uma grande música de 1999, Don't Turn Around, uma grande música para escutarmos então, para fechar a primeira seleção de músicas do nosso A 100%.

wanted to be a part of the future. A girl like me, there is a sky illuminating us. Someone is out there that we truly trust. There is a rainbow for you and me, a beautiful sunrise eternally. God is a girl, wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, she's only a girl. Do you believe it? Can you receive it? Vamos continuar, acabamos de ficar com Pets and Small, Don't Turn Around. Ainda estou aqui a cantar esta melodia. Eu estava aqui em off a cantarolar esta coisa. Fantástico. É a melodia. Bom, eu já sei que isto é quase tipo um sample, é sempre igual, não é? A melodia. Mas não sei porquê, esta música transmite uma energia tão boa, tão positiva, tão agradável, que só dá vontade de cantar, dançar um bocadinho, de abanar no corpo, quanto mais não seja, porque eu não posso estar aqui a dançar, não é? Se depois venho para aqui ao estúdio, venho para aqui para o ar a focar e depois não consigo dizer nada. Portanto, só posso abanar aqui o corpinho, não posso fazer mais nada do que isto, mas esta música é inevitável. Alguma coisa nós temos de nos mexer, nem que seja só um bocadinho, mas temos de nos deixar levar por esta onda, porque é fantástico. Esta música então de 1999 de Pets and Small. Vamos continuar com músicas deste género, por exemplo, com os 18's Upside Down e logo depois Henrique Iglesias Written Divine, ainda a música de Macy Gray e depois Tom Jones com Sex Bomb, Sex Bomb. E hoje isto hoje, bom, enfim, não vou falar mais, porque senão eu acabo por cantar e depois não é bom. A ideia é atrair ouvintes, não afastá-los. Portanto, vamos à música. Começamos desta brilhante forma a segunda seleção musical com os AT&T. I'm

song ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, y'all. Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ow! Ouch! Sex bomb. Oh, baby! Sex bomb, sex bomb. Huh. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to be turned on. No, sex no. bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. And baby, you can turn. Pois é, hoje a nossa agenda, no fundo, não existe. Pelo menos é de sexta-feira. E porquê? Porque só há um concerto, e eu vou-vos dizer qual é que é, claro está, mas acho que não é necessário estar a passar para uma agenda, digamos assim, porque é só um espetáculo. Pronto, então, é natural, no inverno há menos espetáculos, não é? Ora, então, posso-vos dizer que sexta-feira, ou seja, hoje, vão estar a atuar em Sintra, no Festival Misty Palco Óptimos. Vão estar a atuar os Mazgani, eles que vão atuar a partir das 22 horas. É então um concerto a não perderes. Vamos ficar com 4 músicas para dar seguimento à nossa emissão. Por acaso agora fiquei triste, gostava de ter mais espetáculos para lhe oferecer. Mas eu não desisto. Nós havemos de conseguir mais informações de mais concertos. Porque, como é lógico, todos os dias há concertos e todos os dias, não sei, mas pelo menos todas as semanas e às sextas-feiras então, certeza que há vários concertos. Nós queremos estar a par. E já agora deixo o convite. Se têm alguma banda, se são assim de uma boa onda, então escrevam-nos geral.radioantenaweb@gmail.com e digam-nos quando é que vão atuar. Nós queremos informar os nossos ouvintes e a Rádio Antenaweb e o Canal 2 contam com cada vez mais ouvintes. E, portanto, vamos lá, é isso que preciso. Informem-nos e façam-nos chegar estas os vossos datas dos vossos espetáculos. Ora, vamos então ficar com Cranberries, recordar Imagination, depois Lynn Marlin. Um tema que vamos escutar é de 99, se o senhor Sitting Down Here. É uma grande música também. É mesmo de 1999. Vamos depois ficar com os Coldplay Yellow, esta já de 2000, e os U2 Beautiful Day, eles que estiveram recentemente em Coimbra. Pois é, U2. Então vamos ficar com estas 4 músicas e eu volto daqui a alguns instantezinhos. Até já! Living not for reality, just my imagination. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets. You always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple that somehow gets to you. But I've been to your dimension. I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really heading up like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I'm not trying to avoid you, just don't wanna hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. It's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really heading up like a shadow. Thank you. For you I bleed myself dry. You don't have you. Beautiful Day! Pois é, sim senhor, um bonito dia nesta tarde de sexta-feira, 15 de outubro de 2010. Está sol, está frio, é verdade, mas está sol. O tempo até não está mau, não. Ora, vamos continuar a nossa missão. Estamos agora a caminhar para o final da primeira parte do nosso 100%, mas eu não vou embora sem vos trazer quatro grandes músicas. Vamos começar, por exemplo, com Anastasia, I'm More Love, música que fez muito sucesso no ano de 2000. Tal como também fez um pouco antes um remix de Shania Twain, era suposto que a música original tivesse mais sucesso que o remix, mas parece que foi mais ao contrário. A música dá pelo nome de Don't Be Stupid e é uma grande, grande música com um grande, grande ritmo. Vamos ainda ficar com It Feels So Good, música de Sonic, e depois Billy Piper, Day and Night. Eu por acaso confesso que de Sonic sou mais inclinado para o Spell on You, música que sucedeu a It Feels So Good, mas o que interessa é o que faz sucesso ou o que mais fez sucesso e o que os nossos estimados ouvintes gostam. E portanto vamos ficar com It Feels So Good e depois com Billy Piper, Day and Night. Depois vamos para um pequeno intervalo e eu volto para a segunda parte. Já sabem que vamos ter mais agenda, mais espetáculos, mais convites para vocês irem então, convites no sentido de sugestões para irem então a, quem sabe, a um concerto. Vamos à música, fique bem, eu volto depois do intervalo. Até já! Oh,

without love. I keep coming back for more. Keep my hand in the fire. Sooner or later, I get what I'm asking for. No matter what you say about life, I learn every time I leave. The truth is a stranger, soul is a danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. No need to worry about everything I've done. Live every second like it was my last one. Don't look back, got a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Like a tattoo, I'll always have you. I'll always have you. I'll always have you. Sick of playing all of these games. It's not about taking sides. When I looked in the mirror, didn't deliver. It hurt enough to think that I could stop. Admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I gotta be strong and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. No need to worry about everything I've done. Live every second like it was my last one. Don't look back, got a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Just like a tattoo. I'll always have you. I'll always have you. If I live every moment, won't change any moment. It's still a part of me and you. I will never regret you. Still the memory of you. Like it was my last one. Don't look back at a new direction. Don't look back. I love you once. Needed protection. No, no. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. No need to worry about everything I've done. Need to worry. Live every second like it was my last one. Don't look back at a new direction. Everything I do, you're on my heart just like a tattoo. Just like a tattoo, I'll always have you. Drew looks at me. I fake a smile so he won't see that I want and I'm. We should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about. And she's got everything that I have to live without. Drew talks to me. I laugh cause it's just so funny. I can't even see anyone when he's with me. He's so in love, he's finally got it right. I wonder if he knows he's all I think about at night. He's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. The kind of flawless I wish I could be. She better. as I turn out the light. I'll put his picture down and maybe get some sleep tonight. 'Cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only one who's got enough for me to break my heart. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. He's the time taking nap, but there's never enough, and he's all that I need to fall into. So he won't see. Like a gift from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing, and singing hey, oh, hey. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. Tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing, and singing hey, oh, hey. Twilight, There's a dead end to my left. There's a burning bush to my right. You aren't in sight. You aren't in sight. Acabar de tocar aqui na nossa, no nosso canal 2, no nosso 100%. E já estão preparados? Vamos para mais uma agenda! Exatamente, a nossa agenda! Que hoje, para este sábado, sempre para amanhã, por acaso também tinha só são 3 espetáculos. Quase que nem era agenda, quase que era só uma informação. Então é assim: os Foge Bandido vão estar amanhã em Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval. Eles vão atuar amanhã, como disse, a partir das 22 horas. João Só e Abandonados vão estar no Óptimos Discos, no auditório Cássio Barreiros, no palco Óptimos Discos, como disse. Eles vão estar então amanhã em Sintra também, às 17h30. E com 20%, aliás, 5% de desconto para os menores de 20 anos. Pois, porque aqui não diz quanto é que é, só nos dá esta informação. Por fim, temos os Fonzi ao vivo, em Beja, no evento MTV Insomnia. Eles vão atuar a partir das 22 horas. Pois é. E é esta a pequena agenda para amanhã. Vamos ter mais quatro músicas e eu já volto daqui a pouco com mais espetáculos, com a agenda para o restante da semana. Mas antes, deixem-me dizer-vos que já a seguir vamos chegar com Flava, música de Peter Andre. Ainda a música de George Michael. Vamos chegar com um tema chamado Fast Love e logo depois vamos recordar as Spice Girls, Say We'll Be There, um tema da década de 1990, como aliás os anteriores, são todos eles da década de 1990. Vamos ficar por fim com a música de Katy Perry, Thinking of You, uma grande, grande música também. São só grandes temas que tocam neste a 100%. Joy and bring this elsewhere. 2. On the number 2-1-1. Thank you. I'd like to stay. Ora, cá estou outra vez, quase para me despedir, mas antes ainda tenho uma agenda para lhe dizer, no fundo, não é? Uma agenda de espetáculos, sugestões para a próxima semana. Então vamos lá à nossa agenda. Agenda! Pois é. Mais uma agenda. Esta é que tem mais espetáculos, mas não me surpreende. Até porque também é aquela que tem mais dias, não é? Ora, temos dois espetáculos para domingo. Primeira dos Azeitonas, Integra-te 2010, é o título deste concerto. Eles que vão estar a partir da meia-noite, 23h55, é aquilo que nos diz aqui, está aqui indicado, mas é à meia-noite. Eles vão estar no Estádio Municipal de Aveiro, portanto, no dia 17 de outubro, neste domingo. Os Mercado Negro também vão apresentar o seu novo trabalho, Conversas de Quintal. Eles vão estar na FNAC de Almada a partir das 16h30. No dia 21, aliás, no dia 19, assim já é correto, vamos ter no Cine Teatro da Covilhã Luís Represas, que vai atuar a partir das 21h30. No dia 21, vamos ter, aliás, no dia 21, quinta-feira, dia 21, vamos ter os Foz Foz Bandido, eles que vão atuar no Teatro Viriato, em Viseu, a partir das 22h. E por fim, no dia 21 também, vamos ter na Urban Beach, em Lisboa, os Hands and Approach, que vão atuar a partir das 22h30, e esta só contempla a entrada por convites. Pois é, é assim a nossa agenda, que nos vai trazer então os últimos temas também desta emissão número 8 do A 100%. Miranda Cosgrove traz-nos About You Now, a música de Miranda Cosgrove, que então é a primeira de três músicas que vai encerrar a nossa emissão. About You Now, é assim que se chama este tema fantástico. Logo depois, More Than This, de Amy. E para acabar, uma música de Pauline Alonemonde. Grande música esta que vamos escutar já a seguida. São então assim os três temas que vamos... Aliás, eu estava aqui a dar-vos errado. Eu estava... É assim, eu tenho que informar à minha frente, não é? Para ser mais fácil, e então acontece que estava aqui a ler a informação praticamente ao contrário. Enfim, como é que é na minha cabeça? Pauline Alonemonde é a primeira música, More Than This de Amy é a segunda, e a terceira, Miranda Cosgrove, About You Now, é assim que se chama então a música, e é esta a terceira que vai vir, portanto é a terceira música da nossa seleção musical, a última deste A 100%. Estimados ouvintes, foi um prazer estar convosco. Eu estou de volta então na próxima semana, de hoje a 8 dias, para mais espetáculos e mais grandes músicas. Vamos então começar com Pauline Alonemonde. Fique bem e até para a semana. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde, ne te laisse pas. Étranges idéaux, les hystériques funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte. 2. I'm sure of that. I know how I feel. one, and I can't be without you.